Você está ouvindo o LibroCast, o podcast do blog Minas e Letras. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo LivroCast. Meu nome é Marcelo Zaniolo e sou eu quem vai acompanhar vocês por essa viagem ao mundo da literatura. Espero que estejam todos confortáveis aí do outro lado, porque a viagem de hoje é um pouco longa. Nós vamos até o Afeganistão para conhecer Khaled Hosseini, um dos autores que eu mais admiro e que eu mais gostei de ter conhecido. Para quem não tá ligando, o autor aos livros, Khaled Hosseini é quem escreveu em 2003 O Caçador de Pipas, sem dúvida o maior sucesso dele, que mais tarde até filme virou, e que escreveu em 2007 A Cidade do Sol. Dois livros aí que venderam muito ao redor do mundo, que deram o que falar, e que acabaram por colocar o nome de Khaled Hosseini na lista dos principais autores da atualidade. No programa de hoje, vamos dar uma pincelada na história do Afeganistão, conhecer alguns fatos relevantes para a região e relevantes para o contexto dos livros que vão ser comentados nesse LivroCast. Vamos conhecer também a biografia de Khaled Hosseini e entender por que ele escreveu esses livros, o que ele quis passar com esses personagens e com as histórias que ele conta. Então fique à vontade, sinta-se em casa, que logo depois da leitura de e-mails e dos comentários, a gente embarca nessa viagem. Eu só peço que ninguém repare se o quadro de comentários estiver muito bobo hoje, porque eu vou elogiar vocês, eu vou agradecer vocês do início ao fim, mas não podia ser diferente. Obviamente eu esperava que amigos, familiares entrassem no site, ouvissem o LivroCast, mas não podia imaginar que seria tão bem aceito, seria tão grande a recepção de vocês ao site. Então, do fundo do meu coração, já deixo aqui um agradecimento a todo mundo que dedicou, perdeu um tempinho do dia para ouvir o LivroCast, perder um tempinho para me dar um feedback, seja por Twitter, Facebook, seja pessoalmente, enfim, independente da mídia que usou, eu agradeço do fundo do meu coração todo mundo que perdeu um tempinho lá para me ajudar. Saibam aí que se eu já tava motivado antes, agora tô mais motivado ainda, e que sem dúvida nenhuma eu vou dar o meu melhor para poder melhorar e para poder, de certa forma, honrar com as expectativas de vocês. Eu só peço desculpa por não mencionar o nome de todo mundo aqui, porque foi bastante gente que falou comigo, que mandou um retorno como eu pedi, e eu tenho medo de deixar alguém de repente fora, de esquecer o nome. Não que eu esqueci quem falou comigo, mas que de repente na hora de gravar aqui eu acabo pulando o nome, deixando pra trás, e a última coisa que eu quero é isso. Então hoje os comentários vão ser mais gerais, digamos, vai ser por cima, até porque muitos comentários, muitos dos e-mails, muito do retorno que eu tive, foi no mesmo sentido, então acho que dá pra generalizar e ganhar um tempinho aí. Muita coisa que foi dita eu já tinha percebido, até porque eu gravei o LivroCast número 1 lá em meados de janeiro, então eu já ouvi centenas de vezes, eu reparei o que tinha de ruim, o que tinha de bom e o que eu devia melhorar, mas mesmo assim muito obrigado por quem alertou aí de um som um pouco chiado, uma coisinha assim que, ou outra que tem que melhorar. Por outro lado, algumas coisas eu não tinha reparado, então de novo muito obrigado, prometo que eu vou dar uma atenção maior agora para melhorar tudo que for possível. Tem muito pra fazer ainda, acho que se der pra melhorar um pouquinho cada programa, eu fico feliz e vocês também. Então eu peço aí que vocês continuem avaliando o LivroCast, pra que essa viagem seja cada vez mais prazerosa e gostosa de se fazer. Quanto aos comentários propriamente ditos, eu fiquei muito contente em saber que muita gente também esperava um podcast desse formato, um podcast que falasse de livros e que tratasse da história por detrás das histórias, digamos assim. Eu fiquei muito feliz também em saber que tem gente que espera encontrar motivação no Livrocast para voltar a ler. Eu realmente espero que ao ouvir o Livrocast vocês se interessem pelas obras e realmente vão atrás, comprem um livro, peguem emprestados, como eu já falei em outra oportunidade. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, que eu já não dei a devida atenção no último Livrocast, que hoje não pode passar batido, é como que vocês podem fazer para estarem nesse quadro aqui, como que vocês podem fazer para serem lidos aqui nos comentários do Livrocast. Na verdade, são várias as formas. A principal, a mais simples, é mandando e-mail, né? Então, aqui embaixo no post tem os links, tem tudo de contato aqui embaixo, mas não custa falar, até porque tem gente que deve estar ouvindo no iTunes, ou no feed, enfim. Então, quem tiver aí o que falar, seja sugestão, crítica, ou até dúvida, que às vezes acontece, mande um e-mail para livrocast@livrocast.com, que eu prometo responder todos e se necessário e pertinente, comentar aqui nesse quadro. Outra forma de contato é através do Twitter, é só entrar lá e procurar o @livrocast, bem fácil. Também tem a fanpage no Facebook, que é facebook.com/livrocast, tá aqui no post também se quiser clicar direto. E lá vocês podem comentar, podem expressar as dúvidas de vocês, as sugestões e tudo mais como nas outras mídias que eu conversei. E também tem um outro que é bem direto e bem fácil de ver, que é vir aqui no link do post e clicar no comentário. Tem tanto em cima do post, no lado direito do título, um balãozinho que você pode clicar ali e ver os comentários, ou na parte de baixo do post que tá lá, comentar. Daí tu clica e expressa tua opinião. Então, tanto faz clicar em cima ou embaixo, o que importa é clicar e comentar. Pra quem entra no site, escuta, gosta ou não gosta e não comenta, eu peço que comente, porque pra mim é muito importante saber o que vocês acharam, gostaram ou não. Então, nem que deixe um legal ou ruim, ou bota aquele polegar do MSN mesmo que tá beleza. No mais, muito obrigado do fundo do meu coração, um abraço em cada um de vocês que me ajudou e em cada um de vocês que ainda vai me ajudar. Espero que a gente continue melhorando cada vez mais o Livrocast. E é isso, vamos agora então pro Livrocast número 2, O Afeganistão de Khaled Hosseini. Sem nenhuma hipocrisia, uma das primeiras imagens que me vem na cabeça quando eu penso no Afeganistão é ou homem barbudo ou mulher de burca. Também é muito fácil resgatar na memória imagem de guerra, de fanatismo religioso, de deserto, calor, ou até de fome, de explosão e tudo que foi bombardeado na mídia, principalmente depois do atentado, dos atentados de 11 de setembro, na verdade. Sem dúvida nenhuma é uma visão preconceituosa, uma visão, se não preconceituosa e errada, generalista, né, uma visão de quem não conhece realmente a cultura, e eu me enquadro nessa parcela da população. E eu acho que é justamente aí que entra a primeira importância dos livros de Khaled Hosseini. São livros escritos por um afegão que morou muito tempo fora do Afeganistão, como vai ser explicado um pouco mais à frente. Mas é muito interessante pensar que no Afeganistão, apesar de tudo que a gente tem de imagem negativa do país, tudo que a gente vê noticiado aí em jornais, na internet, em todos os meios de comunicação, é muito interessante pensar que no Afeganistão existem pessoas, seres humanos, bons, maus, como nós, que são oriundos, que são frutos, digamos assim, de uma história, que tem seus valores, que tem sua cultura, suas preocupações mundanas e suas necessidades. Então, independente da conclusão que você chegar ao final do Livrocast de hoje, o mais interessante é pensar que lá estão pessoas diferentes de nós. Então acho que a grande reflexão que envolve tanto o Caçador de Pipas como a Cidade do Sol vai passar mais ou menos por esse ponto, que todos nós erramos, todos nós acertamos, uns mais, outros menos, mas que no fundo, somos seres humanos que reagem ao ambiente e às circunstâncias que se apresentam ao longo do tempo. A verdade é que o Afeganistão, desde sempre, ele esteve muito envolto em conflitos, né? Desde a antiguidade ali, a região do Afeganistão, na verdade, sempre foi alvo de brigas territoriais, brigas religiosas e tudo mais. Em função disso, o Afeganistão aí tem uma dezena de influências culturais, no caso, né? E as que mais se destacam são a hindu, a persa e a grega, que são povos que ocuparam aquela região. E como eu falei, é conflito religioso, conflito bélico, conflito por território e demais variáveis, sempre foi algo muito complicado nessa região. Para quem não sabe qual região é essa, é o Afeganistão. Ele se localiza na Ásia Central, ali na região também chamada de Oriente Médio, que obviamente não faz fronteira com nenhum mar, com nenhum oceano. Ele faz fronteira com alguns países bem famosos e bem comentados na atualidade. Um deles é o Paquistão, que fica na parte sul do Afeganistão, a China, que fica na parte nordeste do Afeganistão, e também tem Uzbequistão e outros países ali dessa região. Afeganistão significa a terra dos afegãos, e só para mencionar aqui no Livrocast, a capital do Afeganistão é Cabul, uma cidade presente no enredo das duas obras que serão analisadas nesse episódio. O Afeganistão, pela região que ele ocupa, é um país muito montanhoso, que tem terrenos inacessíveis e muito deserto. Não é à toa essa imagem que a gente tem de um país quente, um país que tem seca, principalmente nos últimos anos. É um país também, a exemplo de outros do mundo, que tem uma diversidade muito grande de línguas e de etnias. Tem vários grupos étnicos também, e existe uma grande diferenciação entre eles na própria sociedade afegã. Alguns grupos se julgam mais importantes que outros e assim sucessivamente. O maior grupo étnico, podemos chamar assim, são os Pashtuns. Desculpa aí se estiver pronunciando errado. Também existem os Tadjiks, os Hazaras, os Uzbeks, Turcomenos e outros grupos menores. Como eu falei, a maior parte do povo afegão é composta de Pashtuns, caracterizados pela língua que eles falam, que é o Pashto. Também não faço ideia de como seja essa língua. E outra característica muito marcante desse grupo étnico é a prática do Islã, uma religião que eu imagino que todos vocês já tenham ouvido falar ou até mesmo que conheçam alguma coisa. Um segundo grupo que é muito importante, principalmente para o livro O Caçador de Pipas, são os Hazaras, que diferencialmente dos Pashtuns, têm uma origem mongol. Alguns deles até mesmo acreditam que são descendentes diretos de Genghis Khan, têm as feições mais orientais mesmo, a pele um pouco mais clara, com maçã do rosto bem acentuada, né? Bem aquele estilo que a gente imagina os mongóis. Como eu falei, existe uma discriminação muito grande no Afeganistão, e são os Hazaras os que mais sofrem com isso, né? Eles são desrespeitados, são tidos como merecedores da morte, né? Então é algo bem complicado, e é um tema bem explorado também pelo Khaled Hosseini. Então, só para ilustrar bem como é a sociedade desse país, existe um ditado afegão que diz o seguinte: aos Tadjiks, o Tajiquistão; aos Uzbeks, o Uzbequistão; e aos Hazaras, o Goristão, que para eles é cemitério. Então imaginem vocês como é o clima dessa sociedade. Um dos fatos históricos aí mais importantes para a região e para o Afeganistão principalmente foi em 1979, quando a União Soviética, a então União Soviética, invadiu o país. Se a gente localizar na história, o ano de 79 fica praticamente no meio da Guerra Fria, que foi um conflito, digamos assim, ideológico entre o capitalismo americano e o socialismo soviético. E a situação no Afeganistão era a seguinte: existia um governo comunista e existia um rebeldes lutando para derrubar esse governo. Então a invasão soviética do Afeganistão foi para proteger esse governo marxista que já existia e para, de certa forma, garantir que o território fosse socialista, já que, em virtude aí do conflito que existia no mundo naquela época, quanto mais influência, quanto mais território uma nação possuísse, maior seria seu poder, maior seria sua influência global, digamos. O desenrolar dessa invasão foi o pior possível. A União Soviética apoiava o governo afegão, do outro lado, os Estados Unidos apoiava os rebeldes afegãos para lutar contra o movimento, que era uma disputa, né, ideológica, como eu defini antes, entre grandes aspas, né? E o que aconteceu ali foi uma guerra generalizada, era guerra em esquina, era civil morrendo, era... Ninguém estava seguro em um território que já não era seguro antes, né, pela questão social forte que tem. Então, somados aos conflitos internos no país, criou-se um conflito externo maior que acabou repercutindo de várias formas negativas. A invasão começou em 79 e ela acabou no ano de 89, foram aí 10 anos de invasão. As tropas soviéticas foram retiradas e depois disso se seguiu um caos, se não maior, equivalente. Este é tido por muitos historiadores aí como um dos maiores e mais importantes capítulos da Guerra Civil Afegã, né, que desde a década de 70 é muito forte, muito presente. E aí, só para encerrar esse ciclo, que diz muito a respeito das obras do Khaled Hosseini, principalmente agora falando de A Cidade do Sol, os próprios Mujahideen, ou rebeldes, começaram a lutar pelo poder da região, começaram a se dividir em grupos e lutar por influência, lutar por poder e por liderança. Então, não foi a saída da União Soviética que decretou a paz no Afeganistão, pelo contrário, o povo ficou ainda mais dividido. E aí, como um grande final para toda essa história, surgiu o Talibã, que eu acho que todo mundo conhece, que era um grupo predominantemente pashtun e dotado de altíssimo rigor religioso. Assim, então, a população acabou abraçando o Talibã no início, porque eles eram uma certa forma de manter a cultura afegã, manter as vontades do povo afegão, frente a todos os interesses externos que tinham se manifestado até então. E foi nesse contexto todo que em 4 de março de 1965 nasceu Khaled Hosseini, filho de uma professora e de um funcionário do Ministério Público. Ele nasceu em Cabul, então ele é um cidadão afegão por origem, que viveu aí grande parte, se não presencialmente, mas por noticiários e tudo mais, dos fatos e da sociedade que foi comentada até agora no LivroCast. Em virtude aí do emprego do pai, que era embaixador, Khaled se mudou com toda a sua família para a França, onde o pai dele e assumiu um posto diplomático na embaixada afegã. Ele acabou voltando um pouco mais tarde para o Afeganistão, e o que ele viu foi esse sangrento golpe comunista, essa invasão soviética que tanto mudou e tanto impactou a sociedade afegã. Por ventura desse golpe comunista, em 80, ele e a família pedem asilo político e se mudam para a Califórnia, onde ele estabelece uma nova vida e acaba se formando em medicina. Khaled Hosseini mora lá até hoje, e com toda certeza, esse choque cultural entre Estados Unidos e Afeganistão influenciou muito, não só a forma de escrever dele, como os temas que ele aborda e tudo que ele resolveu escrever em seus livros. Começando por O Caçador de Pipas. Que é isso? Harim Khan deixou pra você. Ele gostou. Gostou de quê? Da minha história. Bom, é claro que ele gostou. Você conta ótimas histórias. Bravo. Ele escreveu bravo. Bravo? E sabe o que quer dizer bravo? Não. Quer dizer genial em italiano. A história é sobre o quê? É sobre um homem que encontra um copo mágico e ele aprende que, se ele chorar no copo, as lágrimas dele viram pérolas. Ele é muito pobre. E no fim da história, ele está sentado em uma montanha de pérolas, com uma faca ensanguentada e a esposa morta nos braços dele. Então ele a matou? É, Hassan. Para chorar muito e enriquecer. É, como você é inteligente. Que foi? Nada, Miraga. Acabou de tomar o café? Quê? Bom, me permite fazer uma pergunta sobre a história? Claro! Por que um homem teve que matar a esposa? Porque cada uma das lágrimas dele virava uma pérola. Eu sei, mas por que ele não podia só cortar uma cebola? O papel da ficção para Khaled Hosseini sempre foi tratar de realmente questões complexas, questões difíceis, temas que causassem algum desconforto, que gerassem debate, questionamento, que levantasse argumentos e que provocasse algum entendimento. Então, os temas que ele aborda em seus livros, como é o caso de O Caçador de Pipas, são temas aí bastante complexos, de posições sociais, questão de amizade, questão da própria invasão soviética. E como eu falei, desde sempre ele quis escrever e quis mostrar esse lado que ele viveu do Afeganistão. Um lado obscuro e um tanto desconhecido do mundo, até mesmo ali antes do fundamentalismo, da questão do Talibã, que tanto influenciou toda a história desse país. Então, Khaled Hosseini Ele sempre teve essa vontade de escrever e mostrar às pessoas que, na verdade, as pessoas são regidas por emoções, por sentimentos, por experiência. E como eu falei lá no início do Livrocast, aquela questão de que as pessoas se adaptam a toda a estrutura, a todo o enredo, a todos os acontecimentos que acontecem ao seu redor, todo o universo nos quais as pessoas estão inseridas. Então tudo isso misturado aí foi o grande catalisador de O Caçador de Pipas e por transformar esse médico afegão em um escritor consagrado. Obviamente, O Caçador de Pipas é uma ficção, né, mas como o próprio autor menciona em algumas entrevistas que ele deu, na história estão escondidos fragmentos muito importantes e marcantes nas vidas das pessoas, sejam elas o próprio escritor, a família, amigos, conhecidos, enfim. Mas no caso de O Caçador de Pipas exclusivamente, segundo o próprio escritor, tanto o Cabu nos anos 70, a questão política muito forte que há no livro, a organização social, entre todas aquelas etnias que eu mencionei já, foi tudo baseado em lembranças do Khaled Hosseini e de tudo que há de material a respeito. Então são linhas aí bem condizentes com a realidade da época. Quanto ao Campeonato de Pipas, que dá nome ao livro e que tem um grande papel no início, no meio e no final da obra, sem spoilers aqui, a pipa é uma das brincadeiras mais tradicionais, pelo menos na época de Khaled Hosseini, e ele costumava brincar com o irmão. Então essa lembrança que ele tinha da própria infância foi transplantada para um enredo magnífico que merecidamente vendeu milhões ao redor do mundo. Era por causa das patrulhas que estavam cavando ali no jardim. Às vezes, as rondas eram mensais, às vezes, semanais. Nos últimos tempos, praticamente diárias. De um modo geral, os talibãs confiscavam os objetos, chutavam o traseiro de alguém e davam um tapa na nuca de uma ou duas pessoas. Mas, às vezes, aconteciam os espancamentos públicos, os chicotes estalando nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Devagar, disse Mário, ajoelhada na borda do buraco. Foram baixando a TV ali dentro, segurando-a pelas pontas do plástico que a envolvia. Acho que vai dar certo, observou ainda. Quando terminaram, taparam o buraco novamente e assentaram bem a terra no local onde havia cavado, espalhando também um pouco de terra ao redor, para disfarçar. Pronto, disse Mário, limpando as mãos do vestido. Concordaram que, mais tarde, quando as coisas estivessem mais tranquilas, quando os talibãs deixassem de patrulhar as casas, dentro de um mês, ou dois, ou seis, ou quem sabe até mais, desenterrariam a televisão. Em seu segundo livro, mais uma vez, Khaled Hosseini tenta mostrar que o mundo, de forma geral, principalmente o povo americano, tem uma visão muito distante da do verdadeiro Afeganistão. Ele quis mostrar que há um grande equívoco em considerar que o povo afegão é completamente anti-americano ou favorável ao Talibã e a todo o fundamentalismo regente atualmente nesse país. Então, mais uma vez, Khaled Hosseini quis criticar essa miopia ocidental, como ele mesmo chama, mostrar que, assim como na Alemanha, nem todos eram a favor de Hitler, dos nazistas, por exemplo, o mesmo acontece no Afeganistão. Não é à toa que existem muitas pessoas refugiadas em função de não concordarem com o regime vigente naquela região. A história de A Cidade do Sol, diferentemente do Caçador de Pipas, tomou forma, na verdade, a partir de uma viagem que Khaled fez ao Afeganistão em 2003. Ele sempre se sentiu em débito, digamos assim, com as mulheres, porque ele não mencionou elas, grosso modo, em nenhuma parte do primeiro livro, e ele esperava, assim, uma oportunidade para poder falar um dia sobre elas e escrever de tudo que aconteceu com elas na história do Afeganistão. Como eu falei, em 2003 ele foi até Cabul, né, a capital afegã, e ouviu um relato de uma mulher que foi espancada na rua pelo regime talibã. Depois disso, ele se interessou ainda mais pelo assunto e acabou entrando em contato com depoimentos de outras mulheres que sofreram repressão, até mesmo violências físicas e psicológicas também, porque não, que são traumas que se levam. E ele ficou abismado com a diferença de como era o Afeganistão nesse sentido e como ele virou depois. Ele ficou assustado em pensar que as mulheres que antigamente eram importantes demais para a economia afegã eram lá liberais, professoras, advogadas, respeitadas por todos, acabaram como num passe de mágica, numa hora para outra, virando um objeto na mão de homens que mereciam ser espancadas, serem violentadas e que deviam ser completamente submissas às vontades masculinas. Nesse ponto ele decidiu realmente que a história que ele queria contar ia envolver duas mulheres. Ele decidiu que queria tratar desse ponto ainda mais delicado, eu acho, do que a diferença entre etnias contada no Caçador de Pipas, principalmente porque a diferenciação entre mulher e homem existe no mundo todo, não é algo regionalizado, né? Então, foi aí que ele acabou por escrever as linhas desse livro também, que é exemplo do livro anterior dele, marcou aí a literatura moderna, digamos assim. Com isso, chegamos aí no final do Livrocast 2. Sei que ele ficou um pouco extenso, mas espero que com bastante conteúdo aproveitado. Espero que vocês tenham gostado de toda essa viagem. E acima de tudo, que tenham aí se interessado, não só pela história dos livros, né? Que obviamente são livros que eu gostei de ler, senão não estaria aqui indicando para vocês. Mas acima de tudo, que vocês tenham se interessado pela história do Afeganistão. Ou ao menos, né, se interessado em entender as diferenças, em perceber que são histórias, pessoas e formas de reagir diferentes perante também as diferentes realidades que são características de cada lugar. Então, muito obrigado pela companhia, uma ótima semana a todos e até o próximo Livrocast. Todas as dificuldades que uma pessoa tem de enfrentar, a mais sofrida é, sem dúvida, o simples ato de esperar.